Bem-vindo, amigas e amigos, ao 34º Conexão Campo Cidade. Este programa é uma iniciativa do Movimento dos Pequenos Agricultores com o grupo Questão Agrária em Debate. Olá, companheirada, eu sou Matheus Gouveia e estamos de volta com Reflexão Campo Cidade. E assim, dando continuidade com as análises do Laboratório Questão Agrária em Debate sobre as eleições presidenciais de 2018. Hoje, a companheira Laís Almeida vem mostrar a análise do grupo sobre a proposta de Jair Bolsonaro na questão agrária. Olá, ouvintes. O candidato Bolsonaro propõe em seu plano de governo uma economia de livre iniciativa. Diz que os frutos desta, como a terra, são propriedade privada. Coloca a terra como fruto do trabalho individual e diz que a propriedade privada é sagrada e não pode ser invadida ou expropriada. Diz que irá tipificar como terrorismo as invasões de propriedades rurais e urbanas do território brasileiro e retirar da Constituição qualquer relativação da propriedade privada, como exemplo nas restrições da Emenda Constitucional número 81, a qual diz que as propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo, na forma da lei, serão expropriadas e destinadas à reforma agrária, programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas pela lei. Bolsonaro diz que tem propostas políticas específicas para consolidar e abrir novos mercados externos. Diversificação, defende trazer para a cultura brasileira o conhecimento de Israel e estreitar laços em termos de comércio, ciência, tecnologia, inovação, educação e cultura, com os Estados Unidos, Israel e Itália. Diz que o Estado deve facilitar que o agricultor e suas famílias sejam gestores dos espaços rurais, identificando quais são as áreas em que realmente o Estado precisa estar presente e em que nível, podendo atuar como regulador ou mesmo negociador. Propõe reunir as questões relacionadas ao setor em uma só pasta. A nova estrutura federal agropecuária teria as seguintes atribuições: política e economia agrícola, recursos naturais e meio ambiente rural, defesa agropecuária e segurança alimentar, pesca e piscicultura, desenvolvimento rural sustentável e inovação tecnológica. Interessante sua análise, Laís. Você acha que ficou faltando algum apontamento do candidato sobre a temática da questão agrária? Então, Matheus, ele não menciona os seguintes temas: reforma agrária, demarca de povos originais, a Amazônia, povos quilombolas, povos indígenas, produtos orgânicos, produtos transgênicos e agrotóxicos. Isso aí! E ouça nossos próximos programas e fique ligados no canal TV CAD, no YouTube. E estamos juntos na Aliança Camponesa Operária por Soberania Alimentar.